Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. A palavra de Deus, ela é uma unidade e ela é coerente em si mesma. Para compreender as suas partes específicas, é importante ter uma noção do todo e não negar nenhum ponto da palavra de Deus, jamais. Um texto não pode brigar contra outro texto. Todos eles devem fazer sentido para que possam expressar a unidade pela qual Cristo orou. O Pai santificasse a sua igreja na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Mas as igrejas têm os seus textos prediletos, os adventistas têm os seus textos prediletos, não quer dizer que eles não creem nos outros textos, mas são textos importantes dentro da fé. E um desses textos, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes para esta igreja, é aquele que vocês conhecem bem e que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Esse é um texto bonito, conhecido. Nós sempre o invocamos no nosso trabalho missionário, na nossa vida em particular também. Agora, interessante pensar na pessoa de Cristo em relação a esse mandamento. Cristo, segundo a palavra de Deus, ele nasceu sob a lei, nasceu debaixo do regime da lei. Paulo, em Romanos, vai dizer que nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça. Pois, se dependêssemos de lei para a salvação, nenhum de nós seria salvo. Essa é a mensagem cristã. E a salvação cristã é: o justo morreu pelos injustos. Para os perdoar em primeiro lugar, e também para os transformar, para que eles também participem dessa justiça, que é a justiça de Cristo. O que significa dizer que Jesus quer transformar pessoas injustas, mentirosas, corruptas, idólatras, cobiçosas, qualquer coisa errada, imorais em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, em relação a tudo que esse mundo possa oferecer de pecado, e Jesus quer perdoar essas pessoas e transformá-las em pessoas diferentes. Pessoas verdadeiras, honestas, corretas, na sua relação uns com os outros e na relação com Deus. Então Cristo nasceu sob a lei, com a obrigação de cumprir a lei, não podia se desviar da lei de Deus em nenhum ponto particular, senão ele deixaria de ser um sacrifício perfeito por nós. E ele então veio ao mundo, Deus se fez homem, e na pessoa de Cristo viveu como nós. Agora, uma questão importante é: como que Jesus vivia o sábado? O mandamento de Deus é claro: guarde o dia de sábado, ele é um dia especial, diferente dos outros. Por mais que o mundo religioso não queira se submeter a isso e combata esse mandamento e diga que não, e que isso não faz sentido, e que isso não precisa ser guardado, por mais que as pessoas falem tudo isso, esse é um mandamento de Deus. E como será que Cristo vivia no sábado? Bom, a Bíblia diz, em João 15, verso 10, que Jesus declarou que ele guardava os mandamentos do seu Pai. Em outros momentos também, em João 8, Jesus diz assim: eu honro o meu Pai. E na relação de Jesus com Deus, era uma relação sem pecado, ela era perfeita. Se o pecado é a transgressão da lei, Cristo jamais transgrediu essa lei. E as dimensões do que significa descansar, santificar um dia, elas são maiores do que aquelas que a gente, como pecador, pode entender. Agora, imaginem assim: ser capaz de descansar das preocupações deste mundo. Seria bom? Descansar dessa corrida desenfreada pelo dinheiro. Seria bom? Nós precisamos do dinheiro, todos nós. Temos que trabalhar, temos que correr atrás. E às vezes a gente não consegue parar. E peraí, agora o sábado é um dia de esquecer tudo isso. E entrar numa relação com Deus que é diferente, que é a relação de confiança. Porque eu não dependo do meu dinheiro para o sustento. Eu dependo de Deus. Eu não dependo simplesmente de mim mesmo, mas do Pai que cuida de todos, que cuida de mim. E Cristo, quando recebia o sábado, o recebia de forma perfeita. Quando santificava o sábado, santificava de forma perfeita. E eu quero hoje estudar com vocês um sábado da vida de Jesus. Abre a Bíblia em Lucas capítulo 14 e nós vamos estudar Um dos muitos sábados que Jesus passou na Terra, né? Jesus viveu por volta de 33 anos, então ele teve muitos sábados neste mundo, né? Cada mês tem mais ou menos aí de 4 a 5 sábados, dependendo do mês. E cada ano tem 12 meses. Então, em 33 anos, deu tempo dele guardar muitos sábados, né? E nós vamos estudar um desses sábados na Palavra de Deus, no livro de Lucas. E a Palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele, Jesus, em um sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, Jesus o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto, nada puderam responder. O Evangelho de Lucas, antes do capítulo 14, apresenta vários incidentes de Cristo em relação ao sábado. E interessante que esse capítulo 14, de forma específica, ele está contido dentro de um contexto interessante. Primeira coisa, com certeza eles tinham saído da adoração nas sinagogas, na sinagoga na qual eles participaram, e eles foram então se dirigir às suas casas para o almoço, o famoso almoço de sábado, né? E alguns dos momentos de comunhão preciosa que nós temos na igreja e que devemos ter é essa comunhão da refeição do sábado. É o momento quando nós já fomos alimentados da palavra de Deus pelo estudo da escola sabatina, pelo sermão. Pelo menos é assim que se espera. E alimentados espiritualmente, vamos agora partilhar do alimento através do qual Deus sustenta a vida. Sem comida não existe vida. E em Israel não era diferente. Aqueles homens eram seres humanos como nós, Cristo também necessitava do alimento. E eles foram fazer uma reunião para almoçar, para comer pão no dia de sábado. Essa é uma ocasião espiritual, porque o sábado evoca essa imagem de ser santificado, um dia separado, o dia de Deus, ele é o dia do Senhor, mas ele também é uma ocasião social. O povo de Deus não consiste apenas de uma pessoa, acima das outras. Nós somos o povo de Deus como família, uns com os outros. E ali naquele momento também não era diferente, e juntos eles foram partilhar o alimento. Agora, então ali Cristo estava presente, a Bíblia não fala se os discípulos estavam presentes, é possível que não. Aqueles fariseus convidaram Cristo, Cristo era um líder de destaque, e ele já causava muitos tumultos, ele curava, ele pregava, ele era um homem diferente, e ele já tinha tido problemas com os fariseus em outros momentos do livro de Lucas, antes desse capítulo. Então significa que os fariseus conheciam Jesus e convidaram ele, e o verso 1 diz uma coisa interessante. E ele foi lá comer com eles, e existiam pessoas observando Jesus. Estavam de olho para ver o que ele ia fazer e o que ele iria falar. Agora, no meio dessa reunião, Lucas descreve a presença de um homem hidrópico. Lucas se diz que ele era médico. E o seu evangelho, bem como o livro de Atos, existem muitos termos médicos. E esse é um deles, hidrópico, o nome de uma doença. E esse homem estava ali, e a própria presença desse homem já evocou a questão. Jesus já havia curado outras pessoas no sábado, e os próprios fariseus já tinham condenado ele. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, é o que eles diziam. E agora, eles estavam naquela reunião social e espiritual, dia de sábado, almoço, e manifesta-se ali a presença de uma pessoa doente. Sabe, irmãos, se existe uma coisa certa na vida, é que os seres humanos mortais ficam doentes. Não tem como fazer. Por questões de alimentação, por questões de acidente, por questões de remédios, por questões diversas, as pessoas ficam doentes. E se Deus não tiver misericórdia delas, elas perdem a vida. Esse é o fato. Por pouca coisa o ser humano morre. Vocês devem conhecer um pouco da história da colonização do Brasil e saber que muitos índios, por exemplo, morreram do quê? De gripe. Porque eles não tinham anticorpos para a gripe, os europeus chegaram no continente, trouxeram o vírus, Os índios, eles não tinham defesa contra a gripe. E eles morriam de gripe. Então, se Deus não tiver misericórdia do homem nas suas doenças quando criança, quem não ficou doente quando era criança? Se Deus não tivesse dado misericórdia, sabedoria aos homens para lidar com as doenças através da alimentação, dos remédios, etc., ninguém sobreviveria. E esse homem estava doente, estava nessa reunião, e Jesus, ele se sente incomodado com a presença da doença. Com a presença da doença, que é o quê? Fruto da morte, fruto do pecado, fruto do que é mal. E Jesus não gosta do que é mal. Só que ele está num ambiente complicado. Ele está num ambiente ali onde todo mundo diz que guarda o sábado, somos os santos, somos o padrão da justiça e da verdade. E o que que se faz numa hora dessa? Jesus, ele não atropelou a situação, ele não saiu curando direto. Antes ele fez uma pergunta. Ele perguntou para o fariseu, para o intérprete da lei, para o escriba, todo mundo que estava ali. Vamos conversar. É proibido curar no sábado ou não é? Essa era uma oportunidade boa para aqueles homens explicarem para Jesus por que que eles se incomodavam tanto de Jesus curar no sábado. Não é verdade? Não era uma boa oportunidade? Porque Jesus não estava abrindo espaço? Nesse momento, os fariseus poderiam levantar e ler o texto que eu li aqui hoje. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas esse dia é o sábado do Senhor. Nesse dia não é para a gente fazer a nossa vontade, o profeta Isaías nos diz isso, e nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está errado praticando curas no sábado, porque sábado não é dia de cura. Eles tiveram a oportunidade de dizer isso, mas eles ficaram calados. Mas esse silêncio é muito estranho, ele não faz sentido. Eu vou mostrar para vocês por que ele não faz sentido. Volta um pouquinho aí no livro de Lucas, agora no capítulo 6. Por que que esse silêncio é embaraçoso e estranho e não deveria existir? Bom, Lucas 6, dos versos 1 a 5, tem aquela história famosa de que Jesus e seus discípulos estavam andando por uma seara e eles colheram alguns frutos, algumas espigas, estavam debulhando aquelas espigas e comendo, se alimentando, e os fariseus logo condenaram. Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado, que na cabeça deles aquilo equivalia a um trabalho, né? Você estava colhendo, existia o trabalho normal, né, de colheita, estavam debulhando o trigo ali para comer, e aquilo também era considerado um trabalho. Estou dizendo, vocês estão totalmente em pecado. E aí Jesus evoca a imagem de Davi, que também fez o que, entre aspas, não poderia ser feito, e ninguém nunca condenou Davi por ter comido os pães que só os sacerdotes podiam comer. E no verso 5 Jesus diz assim: porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que que Jesus queria dizer com isso para começar a nossa conversa? Nós lemos no texto de Êxodo: o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Quando Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, o que que ele está dizendo? Eu sou Deus, eu sou divino, eu sou um com o Pai. Vocês lembram de João 10:30. Então ele estava dizendo que eu sou Deus encarnado, eu sou o Senhor que criei o céu e a terra em 6 dias e santifiquei o sétimo. Quem são vocês para me ensinar o que pode e o que não pode no sábado? Será que não seria lícito que aqueles homens passaram o dia em adoração a Deus em serviço missionário e não tivessem direito de comer? Será que é para isso que Deus deu o sábado, para que ninguém coma? Não foi para isso que Deus deu o sábado. Agora, adiante, a Bíblia diz assim que aconteceu uma história de um homem que tinha a mão ressequida, entrou na sinagoga e Jesus curou ele na sinagoga e deu assim um grande problema ali naquela sinagoga. E o verso 11 diz assim, dos fariseus: mas os fariseus se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam de Jesus. Fora da presença de Jesus eles discutiam, não é? Com furor, estavam bravos. Jesus é um pecador, Jesus está errado, Jesus não guarda o sábado, Jesus deve ser morto. Essa é a conclusão deles. Mas quando Jesus oferece a oportunidade deles falarem aquilo na cara dele, lá em Lucas 14, o que eles ficam? Boca calada. Não falam nada. Interessante isso. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ser confrontadas pela verdade para não terem as suas más compreensões escancaradas para os outros. Jesus, ele cura o homem que estava doente ali na reunião E ele diz assim: vocês são um bando de hipócritas. Se o filho de vocês tropeça e cai num buraco, dá trabalho tirar uma pessoa do buraco, não dá? Que seja um poço. Você tem que pegar corda, você tem que pegar madeira, você tem que pegar 2, 3 homens, fazer força, jogar a corda lá embaixo, tirar a pessoa. É um esforço, não é? Mas por um filho eles fariam isso, certo? Pior do que isso, um boi era uma propriedade. Ele equivaleria, por exemplo, a uma moto, a um carro, entre aspas, né, claro, hoje em dia. Caía o boi no buraco, os israelitas não consideravam pecado os seres humanos se esforçarem para salvar a vida daquele animal, porque daquele animal muitas vezes dependia o sustento, o alimento, o leite, a força no arado. Então poderia até a morte de um boi poderia significar a ruína de uma família. Então, em um caso de emergência, claro que eles não cuidavam direto lá do boi. Só se acontecesse uma emergência, o boi caísse num buraco, tivesse uma situação que precisasse ser resgatado, era permitido aos judeus, israelitas, salvar aquele boi no dia de sábado. E aí Jesus revela a hipocrisia, né? Peraí, na hora de tratar com um boi, um bicho, vocês se esforçam por esse bicho, conscientes de que aquilo pode significar a ruína de uma família, e eu preciso deixar um homem adoecido, doente, no dia de sábado, porque vocês ficam muito chateados que eu cure no sábado? Aí ninguém quer ser exposto dessa forma. Porque aí o fariseu é exposto como uma pessoa que o quê? Que diz que guarda o sábado, mas que não guarda. E ninguém gosta disso. A gente gosta de que as pessoas nos louvem. Nossa, o Ezequiel é uma pessoa muito boa, ele guarda o sábado, ele é bom. Quando alguém vai dizer para mim, Ezequiel, você está errado nisso, você está errado naquilo, muitas vezes Ezequiel não quer aceitar, e quer bater de frente, quer brigar, e quer dizer que não. E esse não é o espírito correto. Nós não devemos simplesmente buscar louvor, nós não merecemos louvor. Mas nós devemos buscar o quê? A verdade. Que a verdade seja dita, que a verdade seja pregada, que a verdade seja vivida. E a gente não perde nada em conversar com seriedade, com sinceridade, era o que Jesus queria fazer. E aqueles homens, a Bíblia diz que eles não puderam responder nada. Eles ficaram tão desconcertados com a resposta de Cristo, que revelou para eles o quanto eles estavam errados, que eles não conseguiram responder. Interessante que a história continua e a cena muda um pouco. Dessa discussão teológica, vira uma outra coisa em Lucas 14. Vamos ler agora a partir do verso 7 até o verso 11. E essa história continua dizendo o seguinte. Lembra que no verso 1, Jesus estava sendo observado. E agora quem observa é Jesus. A Bíblia diz o seguinte. Reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhes propôs uma parábola e disse assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isso uma honra diante de todos os convivas, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus, ele acabou aquela discussão teológica, questão do sábado. Os fariseus ficaram sem palavras para responder, e ele começou a observar o comportamento das pessoas naquele almoço. Ele começou a perceber o seguinte: ele estava na casa de um dos principais fariseus, significa que era um homem que tinha dinheiro, significa que era um homem que tinha influência política, significava que era um homem importante na sociedade. E quem não quer estar ao lado de alguém importante, rico? E aí, Jesus começou a perceber o seguinte: vamos pensar que aqui era a cadeira daquele grande, rico e famoso fariseu. As pessoas queriam sentar perto dele. Elas queriam, vamos dizer assim, aparecer na foto. E elas queriam sentar pertinho e dizer assim que elas são muito amigas daquele homem importante. E Jesus, ele começou a perceber aquilo e ele falou: gente, vou contar uma história para vocês. Vou te ensinar como que faz. Ó, toma cuidado. Quando você for convidado para uma ocasião social, um casamento, você não busca o primeiro lugar, o mais honrado. Porque você pode ser humilhado. Já pensou? Você senta do lado da noiva. Aí você acha que você está bonito na fita. Está assim, belo. Aí chega o dono da festa e diz, você pode sentar aqui, que aqui é o pai da noiva que vai sentar. É meio chato, né? É uma situação que acaba virando o oposto do que você queria. Você queria ser honrado, você acabou sendo humilhado. Então ele diz assim, olha, vou te dar um caminho para você cumprir isso aí que você quer. Você quer ser honrado? Vai e senta lá no último lugar. No último. Último do último. Pior do que o último, você já não vai ficar. Não é uma coisa boa já? E se no caso alguém que te convidou te estimar como uma pessoa importante, querida, ele vai te dizer, meu amigo, não fica no último não, fica aqui pertinho de mim. Então você será honrado. Aqui existem alguns ensinamentos interessantes. Primeiro de tudo, a nossa ordem social, ela está construída sobre falsos conceitos. Por exemplo, quem disse que quem tem mais dinheiro vale mais do que quem tem menos dinheiro? Quem foi que disse isso? É assim que Deus considera as pessoas? Ah, mas tem muita igreja dizendo que é, porque quem é rico é abençoado, quem é pobre é amaldiçoado. Isso é uma teologia ridícula. Jesus Cristo era pobre e não era apenas honrado, era Deus na terra, encarnado. Viveu a vida dos pobres. Em algum momento do Evangelho ele diz assim, o filho do homem não tem um travesseiro para reclinar a cabeça, ele não tem uma cama. Você tem cama? Você está numa condição social melhor do que a de Jesus, em algum momento da vida dele. Quem foi que disse que o valor está no dinheiro? Não está. Então, por aí já acaba com essa paranoia de todo mundo tem que ter mais dinheiro do que os outros, tem que parecer mais do que os outros, tem que ser mais do que os outros. Esse não foi o próprio espírito de Lúcifer? Eu subirei ao céu, eu colocarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. E quem ele é? O diabo. Esse não é o caminho. Ao contrário do diabo, o que a Bíblia diz de Jesus? Que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e se humilhou e se esvaziou de si mesmo e se tornou homem. E sendo homem, se tornou servo, escravo e sofreu morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Os princípios do reino de Deus são o inverso. A gente vale não pelo que a gente aparenta, mas pelo que a gente é. Porque se você sentar no último lugar do reino de Deus, eu acho que é muito melhor do que sentar no primeiro lugar do inferno. Vocês não concordam comigo? Ou será que tem alguém que discorda? Eu ficarei muito feliz, irmãos, de ser o último do céu. O menorzinho, o mais pecador, com quem tem mais dificuldade na vida. Eu não preciso ser o melhor, eu não sou o melhor. Quando eu olho para Cristo, eu vejo quanto eu sou pequeno, quanto eu sou vazio, quanto eu preciso de perdão e de transformação. Eu não quero ser honrado, eu quero me humilhar. E dizer que eu não mereço nem invocar o nome dEle, muito menos pregar a palavra dEle. Mas ele me usa porque ele escolheu. Não porque eu mereci, porque o fato não é esse. E Jesus, ele quer mexer com a gente. Por que a gente busca as melhores posições? E o ser humano faz isso de forma natural. Dentro de um grupo de amigos. Quem namora com quem? Quem quer namorar? A menina mais bonita, o menino mais bonito. E aí quando namora, estufa o peito e vai dar uma volta. Não é por aí? É, a natureza humana é isso aí. Por que todo mundo quer ter mais dinheiro? Eu gostaria de ter mais dinheiro do que eu tenho. Você não gostaria? Poxa vida. E por que as pessoas matam por causa de dinheiro, roubam por causa de dinheiro, fazem tudo que não presta por causa de dinheiro? Será que vale a pena também? Jesus, ele quer inverter as ordens para a gente entender algumas coisas importantes e interessantes. E o Evangelho faz isso de muitas maneiras e ele nos exorta a fazer isso de muitas maneiras. Nós devemos, irmãos, estar satisfeitos, mesmo que estejamos no último lugar. E Cristo repetiu esses conceitos de formas diferentes no Evangelho. Ele diz assim, por exemplo, quem perder a sua vida, a achará. Eu tenho que abandonar a minha vida, o meu pecado, a minha própria vontade, para fazer a vontade de Deus. E se eu fizer isso, eu perco a minha vida, mas eu acho a vida eterna. Não é interessante? Mesmo que eu creia que eu posso fazer alguma coisa, eu tenho o direito de fazer essa coisa, se aquilo escandaliza o meu irmão, se aquilo causa algum desconforto, mesmo que eu esteja no meu direito, o que eu faço? Eu digo, não vou fazer por você, para que as pessoas não fiquem mal, para que as coisas andem bem, não é correto? É por aí que tudo se resolve. Jesus diz assim também, o maior será o vosso servo. E essa é uma questão interessante, né? Você quer ser o maior do mundo? Tá bom, você quer, né? Quer ter mais dinheiro, quer ter mais tudo. Mas então, por favor, comece a servir os outros. Aí nessa hora o povo foge. Não, eu queria ser o maior para ser servido, mas agora eu vou ter que servir? A gente tem que parar para pensar, a lógica de Jesus é totalmente o contrário da lógica do pecado. E nós temos que se alimentar dela e não da nossa própria lógica, tá bom? E tudo isso mostra a subversão da ordem de uma hierarquia mundana e coloca o juízo de condenação sobre os homens. Ao mostrar aqui que aqueles homens estavam procurando os melhores lugares, Jesus está revelando a futilidade deles, a hipocrisia deles, o egoísmo deles, como pessoas mundanas. E estavam pretendendo estar fazendo o que ali? Guardando o sábado. E cheios dessas vaidades, desses orgulhos, desses pecados. Esse não é o caminho, não andem por esse caminho. Se sentar por último significa estar contente em ser o último. E ser honrado é apenas uma possibilidade, mas para quem já está satisfeito. Se eu sentar no último lugar e eu estiver satisfeito lá, mesmo que eu não seja chamado para ser honrado, isso me basta. E eu não vou me sentir diminuído, porque se alguém me convidou para um casamento, eu sou tão convidado sentado no último lugar como quem está sentado no primeiro. Todos nós fazemos parte do mesmo convite. Não existe distinção. E eu estou satisfeito em ser convidado por Jesus para o casamento dele. Lembra das bodas do Cordeiro? A partir do verso 12, essa história vai continuar em Lucas 14, e ela diz assim: disse também ao que o havia convidado. Agora ele passa do grupo, ele diz assim para o maior fariseu lá: você, vou falar com você. E ele diz o seguinte: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados e os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Bom, existem algumas implicações muito interessantes dessa história aqui. Primeiro de tudo, que Jesus ele vai falar agora com aquele homem que deu aquele banquete. E ele diz assim: você não deve alimentar a corrupção humana. O que que Jesus começa a dizer? Não convida o parente, não convida o amigo, não convida quem é rico, para não acontecer que você, na semana que vem, seja convidado por esse parente, por esse amigo, por esse rico, para fazer parte de um jantar também. E por que que Jesus faz isso? O que que há de mal em eu te convidar para almoçar lá em casa e na semana que vem você me convidar para almoçar na sua? Eu vou te dizer qual que é o problema disso. Como você tem certeza, Rogerinho, que eu estou te convidando para almoçar na minha casa porque eu gosto de você? Se eu te convido para almoçar lá em casa, mas eu tenho um grande negócio para te oferecer, uma sociedade, e eu quero que você entre com 10 mil de capital e eu vou entrar com 5 mil. Eu vou te dar um banquete? Vou te dar uma festa? Rogerinho, vamos almoçar em casa, eu vou estender o tapete vermelho. Porque eu tenho um interesse, correto? Como é que a gente sabe? Se a gente está onde a gente está sendo realmente querido. É quando a gente não tem nada que oferecer em troca. Porque senão a vida vira um jogo de troca de favores. Vocês já ouviram falar de política? O que é política? É isso. É troca de favores. Você vota em mim, eu te dou dinheiro. Você me dá dinheiro, eu voto em você. E aí vai entrando. E quando isso entra dentro da igreja, isso apodrece a igreja. Porque agora, nós que deveríamos amar uns aos outros, o que que a gente faz? A gente usa uns aos outros. E enquanto eu sou o pastor, eu sou convidado para almoçar, para jantar, para passear. Mas e quem não é pastor? Você convida para almoçar, para jantar, para passear? Se eu não fosse pastor, você me convidaria para almoçar, para jantar, para passear? E aí, a gente tem que entender o que que leva a gente a fazer o que a gente faz. E Jesus diz assim: não faça nada para ser recompensado nesse mundo. Vai lá na rua e chama quem é aleijado, quem não tem um centavo, chama quem não pode te recompensar. E aí você vai demonstrar que você gosta das pessoas, mesmo que elas não possam te oferecer nada. Esse é o ensinamento de Jesus. Analisem essa imagem. Todo mundo competindo pelos lugares mais altos. Todo mundo quer sentar perto do presidente, todo mundo quer aparecer na televisão, todo mundo quer aparecer no rádio, todo mundo quer aparecer na TV Novo Tempo, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer aparecer. Aí tem um homem que fala uma frase muito bonita nesse almoço. Olha a partir do verso 15. Jesus conta essa história e diz assim a Bíblia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa é uma imagem muito interessante. Lembre-se que eles estavam lá para comer pão no sábado, guardando o sábado, e Jesus percebe que ele está todo mundo procurando os melhores lugares. Aí tem um que tem uma ideia. Ó, eu conheço um lugar melhor do que esse aqui. Bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus. E quando fala em reino de Deus, Jesus abre um sorriso, né? Ah, é? É bom ir para o reino de Deus? É bom ser honrado lá no reino de Deus? Se sentar do lado do Pai lá no reino de Deus? É bom? Então vamos analisar comigo uma história. Aí Jesus continua dizendo assim a partir do verso 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, eu me casei e por isso eu não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, e ainda tem lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Irmãos, a coisa está ficando um pouquinho mais séria aqui. Primeiro de tudo que aquele homem evoca a imagem do céu, muito melhor comer pão no céu do que na terra. No céu não tem morte, no céu não tem pecado, no céu não tem doença, no céu não tem mal. Muito melhor comer pão lá do que aqui. Vocês podem ter certeza. E Jesus ele diz assim, olha que bonito vocês falarem do céu. Mas, quando vocês são convidados para uma festa mundana na terra, todo mundo corre para os melhores lugares. Mas quando Deus convida vocês para o céu, o que vocês fazem? Ah não, Senhor, eu não estou podendo ir agora porque eu comprei um terreno. Eu preciso dar uma olhada nesse terreno, como é que é a caída dele, se dá para construir uma boa casa ali, se eu vou poder dar uma plantação boa ali para ganhar um bom dinheiro. Aí o outro, Senhor, eu comprei uma junta de boi e eu preciso testar, eu preciso ver se está tudo ok, eu preciso fazer dinheiro, Senhor, eu tenho uma família para sustentar. Aí o outro já fala da família, né? Eu me casei, Senhor, eu estou feliz demais. Agora eu vou viver uma sexualidade permitida por ti, eu vou viver, mas ó, a tua festa eu não quero ir. E aí Jesus fala, né? Pois é, as pessoas elas competem pelos lugares no mundo, mas quando Deus oferece a elas um lugar no céu, elas só pensam no mundo, né? E essas duas imagens principais que Jesus evoca é a imagem do dinheiro e a imagem do sexo. Essas não são as duas únicas razões pelas quais as pessoas vão se perder. Depois você estuda a Bíblia diz que muitos vão se perder por causa de feitiçaria, de mentira, de idolatria, de assassinato, de outros pecados que não sejam dinheiro e sexo. Mas nesse caso aqui dessa história, os dois principais problemas da humanidade aí nesse caso é dinheiro e sexo. A gente poderia falar muito sobre isso, né? Infelizmente, Nós estamos dentro de um mundo no qual o dinheiro e o sexo, de forma bastante real, eles reinam no coração das pessoas. E Deus nos fala isso, não é para a gente acusar o outro, mas é para a gente olhar para a gente mesmo, certo? Deus não vai, ah, o problema é sexo e dinheiro, ah, aquele lá peca, aquele outro também, a gente nunca olha para a gente, é para cada um olhar para si, e cada um pensar como é que lida com as questões sexuais e com as questões do dinheiro. Eu vou fazer algumas aplicações. Bom, dinheiro e sexo, elas representam duas coisas muito importantes. Primeiro, necessidade, certo? Sem dinheiro você não come, você não dorme, você não vive, você não tem casa, você não tem roupa, você não tem nada. Então, dinheiro não é só vontade, dinheiro é coisas que a gente precisa. Infelizmente, é assim nesse mundo, a gente tem que correr atrás do dinheiro e é assim. O sexo é uma coisa que ninguém morre porque não tem sexo, né? Mas é uma vontade natural, a natureza humana é assim, Deus a criou assim, essa é a forma do ser humano procriar a espécie, sem sexo nenhum de nós existiria. Então, ela representa as vontades dos seres humanos. Certo? Que são muitas vontades, mas essa é específica nesse caso. Então vamos entender. Nós não podemos, em nome das nossas necessidades ou das nossas vontades, colocar o reino de Deus em segundo plano. No caso desses homens que Jesus fala aqui, nenhum deles está pecando. O homem que trabalha e compra um campo, e trabalha e compra uma junta de bois, se ele trabalhou honestamente, não tem problema nenhum. O homem que se casa e desfruta na sexualidade dentro daquilo que Deus planejou e que Deus permitiu e que Deus abençoa, não está nem um pouco errado. Mas onde que entra o erro nesse caso? É quando essas coisas tomam o lugar de Deus. Daí a gente dá mais atenção ao mundo, às coisas do mundo, às preocupações do mundo, sejam elas em relação ao dinheiro, e vai pagar conta e não vai pagar conta. E muitos não guardam o sábado por quê? Ah, não, porque eu tenho que sustentar minha família, eu preciso de dinheiro, Deus sabe que eu preciso, e isso aí, acabou, é assim, e ponto final. Não é verdade? E aí elas trocam a fidelidade a Deus por causa do dinheiro. A sexualidade também, de uma forma... A sexualidade é uma coisa muito forte. Não é todo mundo que é tão inclinado, mas alguns são muito inclinados para essa parte. E se permitem ser infiéis, adultério, pornografia, fornicação, todo tipo de maldade em relação a isso. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. De forma explícita, de forma implícita, tudo se vende através do quê? De sexualidade. Vai te vender um carro, vai te vender uma casa, vai te vender o quê? O que a televisão coloca? Uma mulher bonita, um homem bonito. É normal. Esse é o caminho do mundo. E o mundo só dá valor a isso praticamente. Agora, os cristãos são chamados para ser um povo diferente. Vocês lembram da oração de João 17? Jesus orou assim: Pai, eu não peço que vocês tirem eles do mundo, mas que você guarde eles do mal. Nós podemos viver no mundo, nós estamos no mundo, nós não precisamos fugir dele, mas nós temos que abandonar o mal. O mal que pode nos cegar, nos seduzir, nos destruir, em nome do dinheiro, em nome do sexo, em nome de muitas outras coisas que esse mundo nos oferece. Essa é uma mensagem importante. Aqueles homens deveriam ter tido vergonha depois dessa história. Eles querem ser honrados na terra, mas quando Deus chama para o céu, cada um deles dá uma desculpa mais esfarrapada que a outra. Ter dinheiro, casar, são coisas lícitas e boas, mas ir para o céu é muito melhor. E se eu não me engano, a palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua verdade, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a verdade. Para terminar, nós precisamos ser homens diferentes desses homens. Não buscar em primeiro lugar a posição mundana, e quando Deus nos convidar para o céu, estarmos prontos para dizer: eu quero ir. Eu não mereço ir, mas eu quero ir. Jesus comprou o céu para a gente com o seu sangue, com a sua cruz. E Ele pode, nesta noite, nos perdoar, nos transformar, nos unir em amor, porque nós precisamos muito disso. Nós não devemos nos permitir que os pecados nos separem uns dos outros, mas que eles sejam motivo de reflexão, de abandono, de arrependimento e de amadurecimento na vida uns com os outros e com Cristo. E nesse caminho nós seremos felizes e, acima de tudo, nós seremos fiéis a Deus. Você deseja isso para você? Essa mensagem, ela se renova a cada dia. A cada dia Deus pede para a gente se entregar, pedir perdão, pedir transformação e pedir amor para com as pessoas e para com Ele. E vocês têm a oportunidade nesta noite de se entregar pessoalmente a Deus pedindo isso, de que jamais aconteça que as coisas deste mundo tirem o foco do céu, mas que elas sejam simplesmente meios que Deus usa para nos ensinar a abandonar o mal e a viver a verdade e a sua vontade. Amém? Amém. Vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, porque o Senhor veio a este mundo para ser o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus. Nós não sabemos guardar o sábado, nós não sabemos o que é lícito e o que não é lícito. Nós muitas vezes buscamos posições maiores e melhores neste mundo e negligenciamos o convite para o casamento do Cordeiro quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Infelizmente, Pai, é verdade, e nós queremos admitir isso para o Senhor e jamais esconder diante de Ti a verdade da nossa alma, mas nós queremos Te agradecer muito porque hoje o Senhor nos oferece mais do que o perdão, nos oferece a transformação do nosso coração, Pai. Que nós possamos olhar não para a terra, mas para o céu e não permitirmos que nenhuma realidade da sedução deste mundo nos faça não a Te amar e não amar as pessoas, Deus. Em especial, nós entregamos a nossa vida em relação ao dinheiro. Tu sabes tudo o que precisamos, Pai, cada necessidade que temos, as dívidas de cada um, os sonhos de cada um, o trabalho de cada um. Que o Senhor abençoe e faça prosperar o Teu povo, Pai, segundo a honestidade e a verdade, segundo a Tua vontade. Assim também, Pai, que em relação ao sexo, o Senhor nos perdoe e transforme naquilo que temos falhado, e que o Senhor nos ensine a viver isso de forma saudável e a não seguir os caminhos deste mundo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça fiéis e felizes, e que o Senhor nos ensine a andar nos Teus caminhos até o dia da nossa morte. E se não vamos morrer, Pai, até o dia da volta de Jesus. Que o Senhor prepare esta igreja para testemunhar, e que amanhã possamos Te adorar e Te louvar e ouvir a Tua voz, cada vez de forma mais profunda e real em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.